Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o segundo turno das eleições. Semana que vem, né, desse domingo agora, 8, você vai de novo às urnas. Aí no seu estado, se teve segundo turno de governador, você vota governador e vota presidente da República. Para presidente agora é o seguinte, é Dilma versus Aécio, Aécio versus Dilma. Então, é um voto só. Se teve aí no seu estado segundo turno, aqui no Distrito Federal, por exemplo, teve. Aqui foi para o segundo turno Jofran Frejá, do PR, contra o Rodrigo Hollenberg, do PSB. Então, aqui em Brasília nós vamos dar dois votos, um para governador e um para presidente da República, né? E ó, é você que vai decidir, a responsabilidade é sua, tá bom? Que Deus abençoe seu voto para que você escolha o melhor para o Brasil e para o seu estado também. A discoteca do Cleitão traz hoje o cantor Nil Júnior. A Faculdade da Música apresenta Osmano e Manito, a frase irretocável de Gustavo Flaubert. A oração de hoje, você está brigando demais com a sua mulher, você está brigando demais com seu marido? Eu vou fazer oração dos casais para dar uma apaziguada na sua casa, viu? Ninguém merece confusão de briga não, tá bom? A dica de hoje, preste atenção essa semana nos programas políticos para você escolher com consciência os seus candidatos, tá bom? Você lembra desta? Eu vou recordar uma canção de 1974, portanto há 40 anos atrás, de um cantor chamado Silvio César, grande cantor e grande compositor também. A sugestão do Beijar, música nova de Rael Braga. Eu começo trazendo aí Guilherme Santiago, Jogado na Rua. Fácil ficar sem teu amor aqui. Que saudade que dá, chego a ter dó de mim. Meu amor é assim, bruto e sincero demais. Sentimento sem fim. Amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão. Oh, oh, oh, oh, oh, ai. Era o som da viola que o peito chora. Nessas noites de lua jogado na rua, ai, ai amor, ai amor. Nessas noites de lua jogado na rua, ai, é no som da viola que o peito chora, ai. Nessas noites de lua jogado na rua, ai, ai amor, ai amor. Nessas noites de lua jogado na rua, ai. Amor é assim, bruto e sincero demais. Sentimento sem fim. Amo você, ninguém mais. Me deixou

Edelson Moura, do Antônio Vitor Menina, para o Oswaldo Monteiro, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ele que curte o nosso programa pela Acesa FM. Oswaldo, um abração para você, tá aí. Você pediu o Edelson Moura, eu toquei. Um abraço para os nossos colegas da Acesa FM, na capital do aço, Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Essa aqui o professor Júlio César Rezende buscou no fundo do baú. Miltinho Rodrigues, Roda Gigante. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Girar, na roda girar, o povo se divertia, as crianças a cantar, e a roda gigante girava, girava, sem cessar, sem cessar. Eu também entrei na roda pensando em me divertir. Encontrei com uma garota que também foi distrair. Eu também entrei na roda pensando em me divertir. Encontrei uma garota que também foi distrair. Rodamos juntinhos na roda, no mundo de esplendor. Parecia um sonho encantado, um sonho, o nosso amor, o nosso amor. Mas tudo passou num instante, minha alegria tão pouco durou. Ao descer da roda gigante, um adeus ela então murmurou, então murmurou. Eu fiquei triste pensando, sem poder me conformar, com meu coração penando, quase, quase a chorar. Eu fiquei triste pensando, sem poder me conformar, com meu coração penando, quase, quase a chorar. Eu nunca faltei aos domingos, ao parque de diversão, na esperança de encontrar com ela, a garota do meu coração. Um dia ao entrar na roda, pra fugir da solidão, foi maior a minha tristeza, foi cruel a desilusão, a desilusão. Com o rapaz eu vi meu bem no maior contentamento, enquanto eles se amavam, aumentava o meu tormento. Compreendi que não é sempre que o primeiro amor nos traz a felicidade certa ao coração de um rapaz. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Miltinho Rodrigues, Roda Gigante. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você planeja o evento, organiza a festa, tudo, arrumou tudo, tá tudo arrumadinho. Tá faltando a música, você pode deixar, preocupa não, viu? Você liga para 6199813601, você tem que tomar muito cuidado,

O divulgador manda a música pra gente, a gente mostra pro povão. É aí que começa o sucesso, né? Se você quiser contratar, mesmo que você seja um artista iniciante, o Flavinho não tem preconceito, não. Porque ele sabe que o desconhecido de hoje pode ser o sucesso de amanhã, e o sucesso de hoje pode ser o desconhecido de amanhã. Esse mundo da música dá muitas voltas, né? Se você quiser contratar o Flavinho, é só ligar 61 9981 3601. No próximo bloco, Silvio César, Felipe Falcão e Henrique e Tarciso. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Há 40 anos atrás, tinha um cantor e compositor de muito sucesso. O nome dele é Silvio César. Ele fez várias músicas, estourou no Brasil inteiro com várias canções. Ele era um camarada assim, muito fino, muito educado, um gentleman, né? E tinha uma voz suave, compunha músicas muito bonitas. E eu vou recordar agora. Com certeza, muita gente... Aquela turma, né? Tem que ser mais velha, tem que ter de 50 anos pra frente, senão não lembra. Porque isso aqui tem 40 anos. Essa gravação é de 1974. Você lembra desta? Silvio César, Vamos Dar as Mãos. Antes do pano cair, antes que as luzes se apaguem, todas as portas se fechem, todas as vozes se calem, antes que o dia anoiteça e nunca mais amanheça, antes que a vida na terra desapareça, vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá e vamos juntos cantar. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá. Antes do grande final, antes dos rios secarem, todas as mães se perderem, todos os olhos chorarem, antes que o medo da vida faça de mim um covarde, antes que tudo se perca e seja tarde, vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá e vamos juntos cantar. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá. Eu recordei, trazendo aí, você lembra desta, Silvio César, Vamos Dar as Mãos, pro doutor José Humberto, juiz de direito lá de Patos de Minas, lá em Minas Gerais. O Zé Humberto é meu conterrâneo de Coromandel, irmão do Caque, né, do Vandim, e ele já tá

ansioso eu espero ouvir que tudo é mentira. Se ainda ontem nos amamos, foi tão lindo nosso amor. Diga logo que é um trote, que você brincou e tudo acabou. Se acaso insistir, te dou um tempo para refletir. E ansioso eu espero ouvir que tudo é mentira. Mentira, mentira. Nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira. Meu coração me diz que é mentira. Mentira, mentira. Nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira. Meu coração me diz que é mentira. Henrique Tarciso, mentira, pro Miozão e o Zé Pretinho, lá de Santo Antônio do Rio Verde, em Goiás. Eles que curtem o nosso programa nas madrugadas da Boa Vista FM 96,5, do meu amigo Humberto Neiva. Miozão, você tá com esse barrigão ainda, Miozão? Ah, Maria, o Zé Pretinho, tá no cavalo branco, direto aí, no cavalo branco, não é Monte Branco, né? Castelo Branco, Castelo Branco. É duas, três garrafas de Castelo Branco por dia, ninguém pode com esse povo, não. No próximo bloco eu tenho uma dica pra você. Semana que vem é o dia da eleição, segundo turno aí acaba, aí não tem mais jeito não. Então eu vou te dar uma dica para você prestar atenção nos programas políticos da próxima semana, para você poder decidir com conhecimento de causa. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu sei, eu conheço muitas pessoas que dizem assim: eu detesto política, eu não quero saber de política. Acontece que a política quer saber de você. Porque o que resolve a falta de educação, a falta de escola, a falta de saneamento, a falta de transporte, a falta de segurança, a falta de saúde, é a política. A política é que resolve essas questões. Então o problema não é, o problema não está na política, o problema está nos maus políticos que fizeram boa parte da população ficar descrente. Se você for olhar os números do primeiro turno das eleições, é espantoso a quantidade de pessoas que não foram votar ou que foram votar e votaram nulo ou votaram branco. Em alguns lugares passou de 30%. Isso para os majoritários, porque para deputado e senador, em muitos lugares chegou a 40% de gente que não votou em ninguém. Só que é o seguinte, nós temos que escolher. O Brasil tem que ter um presidente. Se não é aquele que nós desejamos, você tem que escolher pelo menos, na sua opinião, o que for menos pior. Eu já escolhi o meu candidato, né? Já está definido. Mas eu observei muito. E é isso, a dica de hoje é isso. Nós temos uma semana para definir, sábado e domingo está tendo também campanha eleitoral. Parece que vai até quinta-feira da semana que vem o horário eleitoral. Então a minha sugestão é que você preste atenção nos programas políticos, mas preste atenção, não ligue para baixaria, porque baixaria tem dos dois lados. Preste atenção nas propostas e veja se essas propostas têm condições de serem realizadas. E vejam se quem está prometendo, quando teve oportunidade, se fez ou se não fez. Então a dica é essa, preste atenção nos horários políticos, né, para você escolher melhor. E um detalhe, no meu Facebook eu deletei, eu tirei aquelas pessoas que não têm noção, que não sabem discutir civilizadamente e que ficam xingando uns aos outros, eu tirei todo mundo. Tirei, não, eu não quero saber, na minha página do Facebook eu não quero saber de briga. Política é uma coisa absolutamente essencial na vida de todo mundo, e eu posso ser de um lado e você do outro, a gente ser amigo do mesmo jeito. Eu, na minha família, tem gente que tem posição diferente da minha,

você partiu e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. Você partiu, você partiu e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. E agora que vou fazer sem o seu carinho? Posso até morrer. Volte pra mim, meu coração, não quer sofrer mais desilusão. Você partiu e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. Você partiu e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. Você partiu e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. Cleiton Aguiar, dos The Kings, volte pra mim. Essa música foi a primeira música que nós compusemos, foi uma criação coletiva em 1965. E eu contratei o maestro do Roberto Carlos, né, Eduardo Lages, por isso é que está com esse jeitão de jovem guarda aí. Foi uma encomenda minha mesmo, né? E eu lancei no meu disco quando eu fiz 50 anos. E essas músicas eu nunca tinha tocado, comecei a tocar, agora o povo gostou e eu estou tocando de novo. Por exemplo, essa aqui quem pediu foi a Sara Regina Pereira, de Paracatu, nas Minas Gerais. Ela que curte o nosso programa pela 96,5 FM, a Boa Vista FM, do meu amigo Humberto Neiva. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu me lembro, quando eu era menino, eu nasci em Coromandel, era uma cidadezinha pequenininha. Devia ter lá o quê? Sei lá, uns 5, 6 mil habitantes na época, né? Não tinha nenhuma rua asfaltada, nem de paralelepípedo, era tudo de terra. Depois vieram os paralelepípedos e tal, mas naquele tempo não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha antena parabólica, não tinha nada disso. Não tinha telefone nem fixo. Na verdade, lá em Coromandel não tinha nem energia elétrica. Tinha um motor, uma usinazinha velha lá, que parecia uma lamparina, e um motor a diesel que parte da cidade ficava com energia até as 10 horas da noite. Desligava e ficava no breu, né? Mas a vida andava mais devagar. A vida era mais tranquila, as pessoas de tardezinha botavam a cadeira assim, na calçada para conversar. Hoje, nós fomos criando necessidades que nós não temos, e hoje é uma correria louca, a gente chega no fim do dia, a gente está morto, correu feito um maluco e não dá. Não dá. A gente está sempre inventando coisa e arranja uma coisa daqui e aí quer acudir um filho dali. O trem é complicado, né? Então, isso reflete na vida da família. Porque antigamente, a mulher ficava em casa. Depois, é claro, ela tem todo o direito de trabalhar. A mulher, ela faz da vida dela o que quer. Mas isso gerou uma mudança radical na estrutura da família brasileira. E com isso vieram as dificuldades. E a mulher, depois que começou a ganhar o seu próprio direito, ela não aceita desaforo mais, não. Se o caboclo não fizer do jeitinho que ela quer, ela arruma as trouxas e vai embora ou manda ele embora, que muitas vezes a casa é dela, né? Então, tá difícil hoje você manter um casamento. Eu falo isso com autoridade de quem fez no último dia primeiro. Eu fiz 37 anos de casado com a mesma mulher, né? Porque eu tenho amigo que já casou 7 vezes, tem 50 anos de casado, mas com 7 mulheres diferentes, né? Então, eu escolhi fazer hoje a oração dos casais. Primeiro, como eu sempre faço, para homenagear os aniversariantes do dia, mudou lá no Facebook, eu pegava o nome de todos os meus amigos do Facebook para colocar. Agora não tem mais, a gente só consegue ver no Facebook os aniversariantes do dia. Eles tiraram os que a gente via para o futuro, né? Mas eu quero dedicar a todos os aniversariantes de hoje, desejando muita paz, muita luz e principalmente, gente, muita saúde. E eu vou aqui, na página 58 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua edição número 2, para fazer a oração dos casais. Gente, eu sempre digo o seguinte, a gente sai de casa de manhã cedo para brigar com o mundo, que a guerra da vida não está fácil. Quando a gente volta para casa, a gente precisa de paz. Eu conheço pessoas que saem de casa, vai para um boteco, para o outro, que ele não quer chegar em casa, porque sabe que vai chegar em casa, vai ter confusão, vai ter briga, vai ter relia, discussão. Eu, graças a Deus, a minha casa é um lugar de paz. Eu chego em casa, não tem confusão, não tem discussão, é uma beleza. Então eu vou pedir a Deus que abençoe a sua família, para você ter mais paciência com a sua mulher, para a mulher ter mais paciência. Gente, não adianta. Homem e mulher são dois seres biologicamente diferentes. Não adianta o homem querer botar a mulher para pensar com a cabeça dele, não adianta o homem, a mulher botar o homem para pensar com a cabeça dela, não dá certo. Nós somos diferentes. Entendendo as diferenças, dá para conviver muito bem, tá bom? Então eu vou trazer a oração dos casais. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, juntos lhe damos graças e cantamos os seus louvores. Obrigado por nos ter unido no amor. O Senhor, amor personificado, veio experimentar na própria carne o que o amor exige daqueles que amam. Ao mesmo tempo que lhe agradecemos, pedimos: conceda-nos viver em família o amor que reina entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Muitas vezes, o Senhor sabe, as dificuldades pesam e a gente sente vontade de voltar atrás. Nesses momentos, Senhor, faz-nos crer que estás conosco e ao nosso lado para sustentar-nos. Que as alegrias e as dificuldades do dia a dia nos estimulem na perfeição e dilatação do nosso amor mútuo. Seja o Senhor em todos os momentos o centro, o ápice do nosso amor. Amém. A oração dos casais, pra vocês pararem de rilhar. A vida, gente, a vida é curta demais, vocês ficam brigando por causa de bobagem. Vamos levar a vida na paz. Quanto tempo tem que você não olha no olho da sua mulher e fala assim: meu bem, eu te amo. Hã? E eu sei, comadre, quanto tempo tem que você não fala isso pro seu marido? Ah, tem uns que falam assim: ah, isso é bestagem. Não é bestagem não, isso é bom. Quem é que não gosta de ser acarinhado, né? Os meus afilhados Eliane e Samuel, amor, já tô indo. Pode Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, o amor, já tô indo, mais conhecido como Melô do Marido. Mamor, já tô indo. Pro Elderson Júnior, do Recanto das Emas, no Distrito Federal, ele que não perde o nosso programa. Juninho, um abração pra você. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, ele mesmo vai cantar em duas vozes, Tela Branca do Meu Coração. Perdido nos caminhos do planeta Terra, pontinho obscuro ante a imensidão. Um ser humano sofre por não conseguir atravessar a ponte da recordação. Barreira caprichosa que devagarinho envolve para sempre todos os mortais. E eu sendo um deles não fugi à regra, e as malhas da saudade já não saio mais. São 6 horas, o sol se esconde, o mundo se acalma. Revejo o passado com os olhos da alma, de novo vibrando com tudo que fiz. Longos anos que se retrocedem através dos meses, e se recordar é sofrer duas vezes. Deixe que eu sofra para ser feliz. Colorido dos meus 15 anos, abrindo seus caminhos a quem crê em Deus. A ideia repentina de já ser adulto, a lágrima sentida do primeiro adeus. A grande amargura se manifestando no último abraço do primeiro amor. E o carrossel da vida do menino grande se perde para sempre no além sem cor. Oh, infância, trilha luminosa no céu da saudade, restos pequeninos de felicidade, flutuando sempre na imaginação. Verdes campos, lindas borboletas e milhões de flores, juventude alegre, sonhos multicores, sob a tela branca do meu coração. Relembrando Goiá, ele mesmo cantou Tela Branca do Meu Coração, também conhecido como Carrossel da Vida, pro meu amigo João de Moura Júnior, da Loja São João, lá em Coromandel. Foi lá na, exatamente onde está a Loja São João, era a casa onde nós morávamos, onde eu nasci, ali na, em frente à casa do Dr. Ermiro, na rua Olegário Maciel, lá em Coromandel, a chamada Rua do Cinema. A frase irretocável de hoje é de Gustave Flaubert. Tenha cuidado com a tristeza, é um vício. Tenha cuidado com a tristeza, é um vício, é a frase irretocável de Gustave Flaubert. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Nil Júnior. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje, sexta-feira, é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, com repeteco no domingo. Você pode me assistir nas mais de 200 cidades que já tem o canal local da Rede Brasil de Televisão, ou então, você pode me, se você for assinante da TV Oi, é no canal 1. Na Claro TV é o canal 13, na Sky 175, na TV Vivo 237, na GVT 248, na CTBC 714, nas parabólicas e também no, em tempo real no site rbtv.com.br. Toda sexta-feira e todo domingo, 10 horas da noite, Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão, sempre com entrevistas muito interessantes. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Nil Júnior. Eu estou voltando. Ô, mãezinha, bota água no feijão que seu filho tá chegando. Vai demorar muito tempo. chegando. Mãe, me espere com aquele docinho que a senhora com tanto carinho fez e pra mim tá guardado. Meus irmãos, quero exilhar meu cavalo e sair recorrer o gado, tentar um tiro de laço com 8 braças armadas. Quero rever meus amigos que há muito tempo deixei, e a primeira namorada que jamais esquecerei. Mãe, me espere com aquele docinho que a senhora com tanto carinho fez e pra mim tá guardado. Pai, vou chegar um pouco cansado, sentar do seu lado e contar o que eu aprendi. Mãe, me espere com aquele docinho que a senhora com tanto carinho fez e pra mim tá guardado. Pai, vou chegar um pouco cansado, mas quero sentar do seu lado. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Nil Júnior, Eu Estou Voltando. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, porque eu vou trazer dois grandes mestres. A Faculdade da Música apresenta Osmano e Manito, Último Adeus. Quando a gente gosta de alguém e esse alguém casa-se com outro, a gente apenas diz adeus, adeus amor. Vem a aurora raiando distante, vou-me embora daqui soluçando, teu amor a outro pertence, não mais ficar esperando. Se teus lábios ingratos pudessem, despedindo, unir em seus meus, nessa valsa sentida que canto, ouvirias baixinho meu último adeus. Adeus, talvez não te vejo mais. Não procure saber por que choro, e depois se souber que eu morri, não lastimes que a morte é o alívio, se a vida é tão triste e ausente de ti. Era a noiva mais linda da tarde, e eu era o que mais padecia. O teu